001, chame Recife, 1251 e alterna 13325. Recife 1251, alterna 3325, voo no 601. Salvador, chamé 6259, curso de estacionamento, posição 09. Ok, chama o Salão 209, ok? Decolada 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5173, coteja. Autorizado São Paulo, nível 430, perfil 16. Israel Leda Bridge, decola 17 com curva direita, controle 208, aciona 5173 do Papa Romeu de Serra, uniforme 90. Só confirmando então, não vai seguir a rota preferencial. Segue, porém, como a saída da Leda Bridge, em Bridge intercepta já pelo 16. Gente, perfeitamente, obrigado. Bora para o estacionamento, posição 09, Xanar 6259, Salvador. Aguarde, eu passo para o pushback no setor 6259. Obrigado. Uniforme 90, pode informar pessoas a bordo? Ainda estou na guarda, provavelmente vão ser 4. Gente, havendo alteração, informe antes do táxi. Altímetro 1017, para acionamento torre 18.6, bom voo. Gente, chamará 18.6 e informará qualquer alteração no POB. Serra Uniforme 90, muito grato, uma boa noite e bom trabalho. Falou, gol no 940, posição 2, pushback acionamento. 940, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, zona 940. Web 6720 com 113 a bordo, 3:40, alternando com o fim para o táxi. Gente, 113 a bordo, altímetro 1097, táxi lento, vai manter posição através do portão 612. Aquecimento vai manter através do 6267. OILS, TAM 3603. 3603, completa final, torre 18612, eu tomo posse. 18612, obrigado, boa noite. Cruzão 40, voo 1567. Time Recife, na frequência 1288 e alternado 1260, voo 1567. 288-260, uma boa noite, senhor. Voo 1567. Torre de Salvador, muito boa noite. TAM 3603, final baixado e travado. 3603, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Vazio, aguarda autorização. 3603. Pouso final, chame pronto para gerar base, 2733. Parar pronto para gerar base, 33. 3603, livre pouso, pistola 0, vento 120 graus, 8 anos. Autorizado pouso, pista 10, para 3603. táxi ou qual está encerrado, Bravo Mike? Bravo Mike está autorizado, táxi, chama para ingresso no 7. Fala para o meu. Parou, ingresso. Táxi 9940, a bordo 136, autonomia de 4 horas, 7 minutos, e o alternado primário é o Gaião. 2136 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no noite, esse é o 6, bom voo. Bom 0 no 7, Índia Alfa, ponto de espera Torre 186, obrigadão, bom fim de semana pra vocês aí, tchau tchau. 176720, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no noite, esse é o 6, bom voo. Índia Alfa, 186, segue o momento, é deserto. Coronado Nacional, pronto para gerar base, para fora 27, fecho, fecho. Centro estranho, ciente, está autorizado para gerar base, reporte final. Então está girando base, pronto nacional, 27, fecho, fecho. Oi, buenas, é Gona 940, ponte espera, pista 10. Ciente, manter ponte espera. Vai manter, Gono 9, capitana. Ingressa 107, o Serra Bravo Mike. O Mike está autorizado, ingresso é parte alinhada, cabeceira 17. Câmara alinhada. 603, solo aos 40, livra à direita, chama 219 o solo. Livra na direita, 219, 3603, grátis. Não, 2733. 3603, táxi Alfa, é parte da Juliette. Alfa Juliette, 3603. Pista no 02733. 03, pushback estacionamento. Gente, aguarde pro pushback no 273. Aguarde no 73. Táxi Ocha 6259 com 124 430, alterno Galeão. Gente, 124 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre. Boa noite, decimal 6, bom voo. Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera com a torre. Muito obrigado, de táxi. Alemanha mantém pista 10, Gona 940. Comprovado, 733. Seu solo aos 42, autorizado esquerda, parte militar, a estacionar a frequência dele. Esquerda, parte militar, grato pela coordenação, boa noite. Com o Schneer, ali no através do botão 7, 6127. 3603 ainda está no táxi real, senhor. Está vindo ao auxílio, 3603. Gente, faz passagem do Schneer, táxi via Juliette, botão número 8. Via Juliette, botão número 8, botão 3603. Após o Schneer, senhor. Bravo Mike, decola aos 4-4, com a esquerda, chama o controle 1-0-8. Com a esquerda 1-0-8, Bravo. Aeronave na retaguarda livrar. Tensa 3. Bravo Mike, contato radar, subiu para o nível 270, sai da Momo. Bravo 270, subir da Momo, Serra Bravo Mike. Autorizado decolagem, 1-1-4-0, lá na dúvida, não é isso? Livre decolagem no 0, voo no 9-4-0. Torre Cordial, boa noite, web 6720, moto pera da 1-0. 6720, tá autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0. Ali mantendo 06720. Salvador 6259 da Ocean Air, seguindo o 37 da Web, que está pronto também. O 6259 meu tempo de espera. Nova. É não. Braço. Braço, valeu. Salvador, boa noite, né? 3197, paciente tem como se ocupar. 3208. 308, boa noite, na 940. Bom, irmão. Leda Bridge, decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5174, coteja. Está autorizado para o Galeão, pela Pésulo 10, decola da 10 com gol à direita, saiu da Leda Bridge. 5174 responde, 1208, está 3197. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama. Leda. Pro de Leda, gol 940. Autorizado pro de Froti, Serra Bravo Mike. Pro de Froti, grato, Serra Bravo Mike. Já acertou já livre decolar, 1-0 graus, já diga mais. Isso é na decolagem, web 76720. Bom, bom, Benito. Um abraço, Zé. Zé Urbano tá falando, dá um abraço. Autorizado, né? Mantenha 259. 259 ali, mantém 1-0. Fala táxi, eu vou no 273, 123 a bordo, 3:30, alterando Campinas. 720, decola os 49, controle 208. 208, obrigado aí, bom trabalho. 318, pessoal, meia, bom voo. Indiaco, ponto de espera, 286, agora 273. Olha, o Abjet 6720, decolou, tá na Dael. Se tá na Dael, quando possível, direto da El, ou direto Leida. Oi, 6720, boa noite, contato radar. Vou em Leida, suba para o 360. Subindo direto pro 360 e apulando Leida. Obrigado, 6720. Salvador, boa noite, Bruno 273, próximo ponto de espera da 10, pronto. Sente, mantém a posição. Mantém esse ar, 73. Decolagem 6259, vento 120 graus, 8 lanches. Seguindo decolagem no 0, Ocean 6259. Valeu, mantém autorizado. Valeu, mantém 73. Nove, decola 53, controle 208. 208, amigão. Boa noite, obrigado, tio. Salvador, Xané, 6259. Xané, 6259, contato radar, suba para o nível 360, autorizado por Leda. 360, Leda, Oxa, 6259. Serra Bravo Mike, chama da Recife, 12685 e alterna 12545. 12685, 12545, Serra Bravo Mike. Boa noite, até a próxima. Nosso parceiro. Boa noite. objeto 6720, chama o centro Recife, 1251 e alterna 1-3325. 251, 3325, obrigado, bom trabalho. Aumente. Eu estou em decolar, vento 120, vai me ajudar mais. Precisa de colar de gol, 1273. Padrão, boa noite, gol no 776, com informação ótima, passando 1-0 para o 1-0. Boa noite, gol no 776. Identifique chegada mar e desça para 2.000 pés, o ajuste no 0 no 7. Desça para 2.000, chegada mar e desça 7, gol no 776. Decola 57, controle 208. 308, 273. Antigo 1273, contato radar, subiu para o nível 360, autorizado Leda. 360, muito obrigado, na proa de Leda. Salvadoro, Papa Romeu Serra de Fórnio, Vendor 4-5, acionamento. Autorizado, Jair Táxi. 259, chame Recife, 1251 e Eterno 13325. 84, identifique chegada Mari, desça para 2.000 pés, o ajuste no 097. Desce para 2.000, ajustado 1.017, 984. Gol no 776, está autorizado a final ILS, informe no localizador. Para localizador, gol no 776. Boa noite, Salvador, boa noite. Oi, Oxalá 6202, identifique, chegada Mari, desça para 3.000 pés, o ajuste no 097.